imagination of Jim Henson and director Nicholas Roeg comes a fascinating new fantasy adventure. The Witches. For when a little boy accidentally stumbles into their secret world, he finds they've got a lot more power. Bring it to me! Than he ever imagined. Grandma! It's me, Luke! Luke! They turn me into a mouse. Oh. Nicholas Roeg é um cidadão honrado do Reino de Inglaterra, que é também, em simultâneo, um realizador. Era, porque o senhor já não está entre nós. Este realizador, que tem dois filmes que eu gosto muito, que são, por exemplo, Don't Look Now, ou The Man Who Fell to Earth, aquele filme icónico com David Bowie, em que ele é um extraterrestre que vem para a Terra. Este senhor fez um filme super, super bizarro, ali por volta de 1990. O filme chama-se Witches e pode ser encontrado neste preciso momento, início de 2021, pode ser encontrado no Netflix português. Este filme conta a história de um jovem, um rapaz, que mora com os pais e com a sua avó, e começa com a avó a contar-lhe uma história de bruxas, em que as bruxas aprisionam uma criança num quadro e essa criança envelhece dentro do quadro como uma personagem daquele quadro. Uma história terrível. Atenção, estamos a falar de um filme para crianças. Isto começa neste tom assustador, em que a criança, antes de ir para a cama, ouve uma história de bruxas terrível, uma coisa tenebrosa contada pela sua avó, apenas para, passado um bocado, ter uma notícia que é também o pior pesadelo de qualquer criança, que é os seus pais já não vêm para casa, morreram num acidente de viação. Esta criança diz: "Oh, que chatice, agora tenho que ficar a morar com a minha avó." E a sua avó, então, toma posse daquela criança e mudam-se. E para tentar animar um bocado, porque a avó entretanto fica doente, eles decidem ir passar férias para uma ilha, para um hotel enorme, um hotel de verão, onde a avó, com uma pneumonia, pretende apanhar uma prainha para ficar boa. Acontece que, por uma incrível coincidência, esse hotel está completamente cheio nesse fim de semana, porque há a convenção das bruxas de Inglaterra. Todas as bruxas se reúnem para uma convenção. Um hotel que é gerido pelo Mr. Bean, que é o nosso amigo Rowan Atkinson em início de carreira, e eis que o rapaz, acidentalmente, fica preso na reunião das bruxas. E esta reunião é também ela, atenção, um filme para crianças, uma coisa assustadora. As bruxas estão em plenário e, de repente, uma delas diz: "Ai, estou tão cansada e cheia de calor", e arranca a máscara, e aquilo que segue é uma sequência horrível de efeitos de maquilhagem em que todas aquelas bruxas revelam a sua forma natural. Isto não seria mau se fosse um filme normal para teenagers, para adultos, mas de facto este filme é mesmo para crianças. E pá, com 17 cenas assustadoras antes da primeira meia hora, as crianças pensam: "Bom, se é para fazer xixi na cama, então ficarei até ao fim." E os adultos não ligam, não é? Porque os adultos só usavam estes filmes para poderem ir fazer as suas tarefas, enquanto a criança ficava na sala a ver este VHS. Mas, de facto, o filme é aterrorizador, porque depois, entretanto, as crianças são transformadas em ratos e todo este filme é cruel, um desequilíbrio completo daquilo que seria, que seriam os temas de um filme que não tem esperança. O filme acaba num tom sem esperança. Nota-se que a última cena, o final feliz, foi colocado a martelo porque, bom, as pessoas não se querem suicidar no fim, mas é um exemplo de como não fazer um filme para crianças. Curiosamente, o filme foi um sucesso junto de outro tipo de público, não é? Os jovens teenagers que gostavam dele ironicamente, como é, por exemplo, o caso do The Room. E há cerca de talvez um ano, uns meses, houve um remake deste filme com Anne Hathaway e realizado por Robert Zemeckis. Meu Deus, é um filme que tem uma... Eu não vi, nem penso ver. De notar que este Witches de 1990 tem os efeitos especiais de Jim Henson e terá sido o último filme em que ele esteve envolvido, tendo falecido, penso eu, antes da estreia. Finally setting the trap that will save the world from the witches.